Tua presença me alegra e me protege, e tu me ensina a cada dia a caminhar. Me lembra de tudo para testemunhar, clamando no meu coração, me convence do pecado, me regenera após de ter confessado, me testifica e me escolhe como obreiro. O advogado te convida para ser herdeiro, se entristece quando o homem é do pecado, consola aquele que está desamparado. A personalidade e o seu poder, os atributos inerentes a você, sondando a terra sem forma e vazia, arrebatando a igreja no terror daquele dia. Eu amo, eu clamo a esse Deus de mistério, sem ele eu não sou nada, pois é isso que eu quero. Jamais saída, que me falte até comida, eu não vou sofrer e vou dizer porquê. Estou vivendo um mundo diferente, estar com Cristo é independente dos problemas que me pode acontecer. Vou vivendo um louco dia a dia, quantas guerras, covardia, mas as minhas lutas Cristo financia.